te amando, foi bonito demais. Nunca mais vou ficar longe de você. Toda vez que eu sonhar, quero te ver. Na cama a gente se encontra, desperta amor e segredo. Toda vez que a gente aumenta a paixão e o desejo. Nunca mais vou ficar longe de você. Toda vez que eu sonhar, quero te ver. Amor, shine.